Ricardo. DJ Ricardo. Tá na hora de colocar a galera pra endoidar. Tudo bem? Maravilha, galera! Nós estamos apenas começando o nosso décimo aniversário do Palmeiras Futebol Clube. E o nosso Gaia já chega detonando e balançando o Xavi Mexirão! Arrebenta, meu Gaia! Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu baseado. E não encosta. Para o parceiro DJ Jonathan, um abração, você, moleque. Está aqui, valeu. É muita pressão, garoto. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço. É um incrível. Não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Obrigado, meu parceiro, por aqui a saúde. Mais uma vez você, Jefferson, tá aí. Edvaldo, equipe. Não encosta. Toda a galera de Capanema, obrigado mesmo. Pode me tirar tudo. Tá só começando em balo. Pode falar. A bagaceira tá começando agora. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu baseado. Te beijando. Pra enlouquecer, galera. O bagulho tá mil grau! Bora, meu parceiro Belinho! Bota na pressão! E bota, bota, bota na pressão! E dali, dali, dali! E dali, dali, dali! Aquece, meu Gaia! Aquece, meu Gaia! Meu Gaia! Meu Gaia! Aqui a parada. Para, Frank, um abraço você, maninho. Cara que é seguidor. Obrigado, meu parceiro Frank, mototáxi. A nossa seleção empatou hoje, mas tá de bom tamanho. Era melhor se tivesse ganhado, mas infelizmente houve um embate. Mas com certeza tá todo mundo feliz, hein, pressão. Meu amigo Fabinho e toda essa equipe, obrigado a você, Fabinho! Branco Show! Vamos! Em dobro com o DJ que tá tocando. É pressão em dobro. É rock doido, doido, doido. É rock doido, doido, doido, doido. Bora por aquecer, gente! Doido, doido, doido, doido, doido. É rock doido, é rock doido. É rock doido, é rock doido. É rock doido, é rock doido. É rock doido, é rock doido. É rock doido, é rock doido. É rock doido, é rock doido. Júnior Santorini. A fera se soltou e o gatão tá brabo. Esse é o ouro e o som é dobrado. Bebida na mesa, bora chapa. Bora, branco! Olha as novinhas, planta pra dois. Galera, me chega no Jujinho! E a Subelotano! O Daqui a Pouquinho tem o nosso bingão de 6 mil reais. É isso mesmo, 6 mil reais daqui a pouquinho. O nosso bingão, viu? Sabe, já era. O punk Rione é muita pressão. Vai gargaminha, só tu gravizão. E aí, Camu? Já tá ligado. Um abraço pra você, Camu. Pra todo lado, vai. hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe a tapinha por aqui, dá-lhe a tapinha por aqui. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Porque eu... E a Danielzinha? Porque eu sou safadão, safadão. Aí, meu DJ Ricardo! Safadão, safadão, porque eu sou safadão, safadão, safadão, porque eu sou safadão. Júnior, Júnior, Júnior. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Dali, dali, dali, vai. Alô, Romário Variedade. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Alô, o DJ é sobre a turma. Tá aqui a... Frank Moto Táxi! Deixa um abraço pra você, maninho! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, agora é no 18ão. E botar na pressão, e botar na pressão! É no 18ão, Júnior! E aí, Disney? Santorini! Já tá no bagulho doido, vai! Estiva! Galera do 18 já chegando junto também! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, vai, vai, e aí, Sandro? Sandro Souza! Vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma. Apaga a luz que tá liberada. Deixa todo mundo escurinho, deixa todo mundo escurinho. Apaga a luz, deixa todo mundo escurinho. Fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ficava contigo e ainda pegava teus amigos. É, igual foi? Teus amigos, chegava teus amigos, chegava teus amigos. Que bagulho doido é esse, meu irmão? Pegava teus amigos. Loucura! tudo beleza, moleque? Viria, tudo certinho? Acho graça porque não recebo. Olha a nossa galera do 18! Os meninos loucos, um abraço aqui do Ricardo! Oh, e aí, meu parceiro Bolão! Oh. Como esse mundo gira, como isso não voltou. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Apoio, velho! Bate Maldo! Tá começando por aqui! Pressão daqui a pouquinho! E a Danielzinha tá ainda? Ah, meu irmão! Quero ver, quero ver, quero ver daqui a pouquinho, hein? Vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Essa que é uma loucura, papai! Te amo tanto. E aí, Frank Mototaxi e as meninas ali também? Bebê, sente, sente, sente, se tu ainda me amas, amas, amas, se tu ainda me amas. Eu não quero nem saber o que era mais! Lá do quilômetro 18, estão todo mundo já chegando. O que eu fazia era e na cama que dormia eu te olhava. Você virava o rosto, que aflição. Estou dando voltas porque não quero aceitar. Deixa eu logo abraçar com muito carinho aí. Você fica por aqui, é saúde e família. Com ele também tá o Edivaldo, o Gustavo, a Cíntia, Michele, a Elane também, o Jefferson. Compre fita de animais, né, Jefferson? Pode crer. Ah, eu não sabia, moleque. Vou comprar um lá. Rola depois. Jonathan! Para, velhinho! Já você tá na minha, eu também te quero. Flaga de vigília, nosso caso é sério. Ele entrega logo o seu coração. E é muita pressão, hein, moleque? Bora, Gordinho! Flaga de besteira, nosso caso é sério. Entrega logo o seu coração. Já não há tempo de dar atenção. Eu vou pra ir porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não sabe quem eu sou, que eu sei que tá fim. Já sou chapado, qual é a... Já já tem o DJ Iago Mixer! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. E a galera me se concentrando! Lá fora comprando os ingressos, as cartelas, daqui a pouquinho tem a nossa premiação de 6 mil reais. E o show do Gaia, do Gaia. Incrível Gaia Sound. É de vocês. E abraça com o carinho. Meu amigo Frank, moto táxi. Meu amigo velhinho. Toda a família do Pura Que É Sound também estão aqui juntos. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Tu gosta do bagulho doido, então toma. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. O DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão e as novas... DJ Ricardo! Liga no som do momento, direto do Amapá. Você é muita pressão, mano! O tubarão vai te pegar, vai no meio do mundo, o som que deixa su... Alô, Romário, variedade! Agora vai explodir o bagulho. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho... Meu amigo Marcelo da Lume! Bagulho louco. Carlinho do Frango também tá aí! Um abraço, Pedro! louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Incrível Gaia Sound. Bagulho louco, louco, louco. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! DJ Ricardo, um conceito de DJ nunca visto no Pará. Hora de uma relaxada! Pressão! Pra começar valendo, de por aqui, pro seu grande amor, Elane! Não chore por ele, garota, não chore, não chore, não chore por ele. Tá começando! Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você. Branco Show, tá aqui do lado! Sei que seus pais não querem. Só passando a visão, né, Branco? E eu, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia chega às vezes sem querer. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Sargento Seu Lino! Garota, um abraço! Lene, também, não chore por ele. E a Joyce, seus estudos é garantia de ele. Meu parceiro Buraco Assal, essa criança que ainda vai nascer. Mas se não for para ser pra sempre, mas que seja inesquecível. E na batalha da vida, o primeiro passo pra vitória é a vontade. Um abraço, Pai Santo, gerente do Gaba. Um abraço, Pai Santo. Não, obrigado mesmo, hein, moleque. Não chore por ele. Vamos juntos. Garota, não chore. Galera do 18. Não chore, não chore por ele. Davidson Reis. Você de lá e eu de cá. Pra começar a machucar, vai. Olhando mesmo o céu. Que distância cruel. Já já tem show, já já tem água. Assisto o tempo passar. Tento me dispersar. Olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver. Deixa de abraço com carinho. Toda a família Matrix já aqui. Inclusive dia 9 de setembro. Tem o aniversário do Matrix lá na Vila Martins. Tem um espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. Carlos Bressan. Tá chegando o aniversário do Sara lá na boca, aliás, lá no travessão do L, né, Brasil? Tudo certinho. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro. Pra eu me sentir inteiro, só preciso de você. Final do mês, dia 30 agora, de junho e 1º de julho estaremos lá no terreno do Daga, lá em Piraba, arrebentando. O festão do Santiago Futebol Clube, dia 7 e 8, Forroza do Candeba, lá em Irituia. Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu. Que distância cruel. Assisto o tempo passar. DJ Ricardo, do incrível Gaia Sound. Pega, maninho! Tá começando, vai! So many lovers, too many nights. Facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Amigo Frango, moto táxi! Valeu! Rain on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Like... Obrigado, meu amigo Jerry! E toda a família! Pela grande recepção, pelo grande carinho! I was waiting like a fool for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool. Gaia Sound, o incrível do Pará. Por aqui. Olha o Gustavo aí! Já começando, né, moleque? Alô, Jefferson! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. O mesmo corte de cabelo tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Tá só no comecinho! Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase. Obrigado, meus meninos loucos, lá do 18. Valeu! Dança do quase, é tipo ida em volta daqui até Marte. DJ Disney! Se Deus fez... Desconsiderados da Giba! Toda a galera do Tipitinga, só no pacote. Olha a galera do Tipitinga, cadê você? Pra deixar descer, é uma minha outra dele. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder DJ que Ricardo? Entreguei meu coração logo se... É só as melhores! Neste do meu lado, fico aqui imaginando. E o povo começa a chegar! Como pude Juntinho! Nessa farsa de amor. Branco, canta pra ela, pra ela! Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Luciano! Obrigado! Os caramelos! Acho que a Parema também tá aqui! Esse amor falso! E parabéns pra você que me fez entender bem. Que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E aí, neguinho? A ele mesmo? 07. Parabéns, você, o neguinho! Está aqui, valeu, obrigado a você! Galera de Caparima chegando, né? Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse. Da família! Confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu pensando bem, vocês se merecem. É no máximo. Não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar. Vem só pra machucar! Tá começando! Notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois... E aí, meu parceiro? Vem aí, dia 28 de julho! Oitavo aniversário dos Meninos Loucos! Organização Meninos Loucos! E também do meu parceiro Balão! Local lá no quilômetro 18 da Pará, Maranhão! E haverá torneio de futebol com premiação de R$800! Que você não pode perder! Só vai ser top, Balão! 07 DJ Ricardo! Nossos renovados! Estão aqui na área! Já começando com 5 pacotes! Vai, renovados! Bora pra cima e doidar! Ai, pra ficar do seu lado, eu faço qualquer coisa. Levo você no shopping, até seguro a sua bolsa. E se nada lá te agradar, vou te dar um abraço, tamanho perfeito. E abraço, hein? É pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho só eu e você. Vou te dar um abraço, tamanho P. Que é pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho só eu. Bora, meu parceiro Edivaldo! Jefferson, por aqui, todo mundo Gustavo! Claro, vamos ver o curtir o som que eles dão valor. O som do Gaia! Incrível Gaia Sound. A brutalidade do som no Pará. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maluco. Pra começar, vai! De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela. fala que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse... E aí, meu parceiro, Branco Chão! Grande amigo, Frank! Mototáxi, ali, as meninas! Estamos ali! Valeu! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. DJ Ricardo! Bora por aqui, saúde! O homem é bom, o homem é espetacular. De você assim, com um sorriso aceso, amore. Tá começando o embalo! Fizemos um casal feliz, como tenho vontade. E aí, GR! Toda a família! Meu querido, obrigado mais uma vez! Dentro de ti, te dar um beijo ardente com sal. Amigo Ribamar! Mas como não... E o Branco! Branco Show! Só vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. E aí, meu amigo Camon! Um abraço pra você, Camon! Está aqui! Amigo Barretico, lá que do Ricardo! Bora pra cima! Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. E o seu DJ Ricardo vai tocando as melhores pra galera! DJ Ricardo. Esse sim faz você dançar. É safadão que lança nova e vai pra todas as meninas. Mas que quebrava de verdade vem na... Bora dançar forró! Vai, sai, sacanagem! Vem na fuleiragemzinha, vai, sai, sacanagem! Vem na fuleiragemzinha, vai, sai, sacanagem! Vem na fuleiragem... Alô! Já pedi, tu vai pra cima, quando eu mandar vai pra baixo. Já pedi, tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo. Vai pra cima, vai, bunda pra baixo. Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai. O Jefferson, compra de animais. Verdade está aqui. Vini é sua primeira dama. Edivaldo, Buraquê, Tomerani, todo mundo. Olha o Rafinha na bateria. E vai pra todas as meninas. As que é brava de mim. Fala, meus renovados. Vai só de sacanagem. Vai só de sacanagem. Vem na fuleiragemzinha. Vai só de sacanagem. Na fuleiragemzinha. Quando eu mando, vai pra baixo. Seu parte de ação do DJ Leozinho da Princesa Mimi. E o Ricardo vai dando o pontapé inicial do show. WS Miami Beach. Amigo Marquinhos. Por aqui! Não precisava ser evidente para enxergar que suas atitudes iam me fazer chorar. E não foi falta de aviso, pois te avisei que quem muito apronta um dia perde a vez. A orgulhosa agora tá carente e tá chorando aqui na minha frente. Mas o final da história eu já sei. Se eu te perdoar, você faz outra vez. Você despreza. Tudo bacana! Mais Carlos Brezão, meu técnico! A mentira me fez enxergar que na verdade não valeu a pena. Chamar alguém que não sabe. DJ Disney, um abraço a você também, parceiro! Você está aqui! Perdeu. Você é sua primeira dama, sua filha! Parexiba! E aí, Belinho! Cadê o Jonathan? Fora aí, outro! Você tá na minha, eu... E aí, neguinho? De besteira. Porrada, meu amor. Sério, e me entrega logo o seu coração. Bora, Fagre! Já não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha e eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é muito sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Você tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Branco Show! Vem do balão! E a galera do 18 também, presente! Já começando a dançar, hein? Quando o safadão apagou a luz. Vamos, vamos! Eu te agarrei, novinha, pode parar. Te conquistei, novinha, pode parar. Eu te beijei, novinha, oh, novinha. E a nossa galera do Tipitinga! Eu te agarrei, novinha, pode parar. Aí, meu DJ Ricardo! Te beijei, novinha, ô novinha. Uhul! Eu nasci e me criei no lombo do cavalo. O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui parar na cidade. Tá só começando em balo! Conheci o meu primeiro amor. Queria correr, foi ela, não me apoiava. Já, já, Iago! O relacionamento desandou. Mandou escolher ela ou a vaquejada. Nem precisa falar como tudo acabou. Mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado. Bora, Maninho! Depois... Bora, o Jefferson! Hoje eu bebo apaixonado. Mas eu não... Bora que fica só na expectativa aí, hein? Hoje eu bebo apaixonado. Primeira... Hoje o bagulho pega, meu irmão! Porra, tu quer, menino? Pois toma, Maia! Toma nos pés! Elzo. Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo. O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui parar na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Olha, eu queria correr, boy, ela não me apoiava. Aí o relacionamento desandou. Mandou escolher ela ou... E a galera vai dar pressão. Nem precisa falar como tudo acabou. Bora, Gucci! Vamos dançar! Hoje eu bebo apaixonado. Jefferson, quero ver você na próxima sexta comigo na Maloca, viu? Hoje toda a galera, Edvaldo sempre. Meu amigo Buraco é convidado também, ok? Hoje eu bebo, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo, apaixonado. Primeira vaquejada, depois ela. E vem aí o CD. Você se merece, mas sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada, um casal de amiga, de uma amiga. Só agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tá esperando. Ela tá livre igual um passarinho, para poder ficar contigo. Como é que é, baby? Oi, nego. Tudo bem contigo? Tá começando. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Entendi. Me trair. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele se faz... Fala, bichinho! Que eu comprei pra ti, tanto que te dei. Te confiei, aonde que eu errei. Sou ingrata. Era forrosa. Obrigado a todos. Meu parceiro, do gatinho das marcantes, do Bicho Charopinho, Fagner, Carlos Bressão, Roberto Gaia, Socorria e a Maria Alice. Está aí, está aí. Lene, Gileia. Alô, Joyce. Ela tá livre igual um passarinho. Como eu me imaginava, que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco, tu vai ver. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O E a nossa galera da Estima também, um abraço pra vocês aqui do lado. Acabamos de chegar, né? Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um... DJ, um abraço a você! Vamos! A novinha da favela, o ritmo é que essa... Será que, será que, será que, será que, será que... Será que, será que, será que, será que, será que, será que, será que, será que... Senta aqui, senta aqui. É Jefferson! Senta aqui, senta aqui. Bora colocar o CDzinho do pai. O carro depois, hein? Tá tudo ao vivo! DJ Iago Mix, já se preparando pra detonar. Fica louquinha, que eu tô me sentando aqui. Tá malandra, tá, tá, tá, tá, sonhadinha. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar. Pra favela, fica louquinha, que eu tô me sentando aqui. Senta aqui, vai! Será que, será que, será que, será que, será que? Será que, será que, será que, será que, será que, será que, será que, será que, será que, será que, será que, será que? Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. É parceiro Shaolin Gaia Sound. É o Gaia Sound. E aí, DJ Iago? Fica louquinha. E também senta. Bota essa malandra assanhadinha. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar. Me dá favela. Bora, Ricardo! As emoções começando aqui no Vila Estirão. O nosso game do Gaia Saúde. A galera já chegando, nossas equipes, fã-clubes, seguidores, que já vão superlatando os espaços aqui na Vila Estirão. É o Gaia chegando.